faz um barulho, escuto mais uma voz. Aquilo que me distrai é aquilo que me constrói. É sinistro, boy, para e aceitar espíritos sombrios que venha conquistar o seu lugar. Habitar, sequelar, se instalar, sussurrar, conectar para passar. Ouve para escutar, nessa arte de expressar. Juntos somos singular, toma e se comunicar. Em meio a esse blá blá blá, ha! Nova era tá no ar, nada pode nos calar. Pode até tentar, mas no fim ninguém vai se salvar. E eu não sei o que não sei, prevejo o que verei. Não vim pra ser um rei, muito menos um sensei. Instinto assassino, sei, aceitei, não chorei. Me vinguei, enterrei, agora presta atenção. Chegou a nossa vez, eu ligo pra vocês. Find the freedom is the real and the only fucking key. Isso não é comum, para pra pensar. Nesse resta um, quantos vão restar? Vozes me fazem chegar em uma conclusão. E no final tudo não passa de uma ilusão. Pela cidade, observando a maldade. Na mesma ansiedade, sem nenhuma vaidade. Levando, caminhando na mesma simplicidade. Onde eu conto nos dedos quem são os de verdade. Não sei qual é e nem qual vai ser. Então me passa a caneta e deixa eu escrever. Combustível pra mim que sempre foi o rap. Muitos falam mal e eu lanço mais uma track. Acendo o back e deixo o pensamento me levar. A vida me ensinou que o amor vai prosperar. Seguindo esse jogo sujo, vivendo num mundo estranho. Onde o dito é cujo e é difícil ter o ganho. Cada vez mais eu sei quem é quem. Você deixa de ser quem é quando tenta ser alguém. Pensamento forte, faço o que me convém. Sem medo da morte, vozes me chamam do além. Tem vozes que vêm do além. Não sei de quem, só sei que vem. Tem vozes que vêm do além. Não sei de quem, só sei que vem. Tem vozes que vêm do além. Não sei de quem, só sei que vem. Tem vozes que vêm do além. Não sei de quem, só sei que vem. Diferença e ausência de comunicação fazem um preconceito propagar na nação. Não posso julgar ninguém, porém do meu passado eu não sou mais refém. Olhando para frente espero aprender bastante. Minha vida passa na minha mente em apenas um instante. O rap é minha vida e nele eu me inspiro. Ajudou nas piores quando eu tava em delírio.